Tava só eu e ela, acendemos a vela. Perto de um quadro que ela pintou, era da boa essa Eva. Imaginei que era Adão e nós dois chapadão, era Adão e Eva. Ouro prensado pra concretizar, fumando Eva na salva. Vestido bem com esse couro na selva, ele escorreu muito sangue na selva. Muita droga no meu sangue pra sempre, muitas marcas desenhadas na mente. Muitos sonhos sei que nunca será em vão. Mano, minha luta nunca foi igual. Nós nem levamos em consideração. Você opina e não segue normal. Quanto mais pedras entram no caminho, eu crio mais força pra sobreviver. Salve pros manos que fecham comigo. Saiba que eu nunca irei te esquecer. Eu não sei lidar com a solidão. Eu não sei lidar com a solidão. Chame de meu bem, quando esse alguém não é você, não é igual, sabe por quê? Você me faz, você me traz, tu e o Beck é a fórmula da paz. Ainda bem que você vem me ver, com a solidão não consigo lidar. Na solidão só consigo morrer, na solidão monstros vêm me atacar. Na solidão eu morro de viver, na solidão eu vivo pra matar. Os pensamentos a me consumir, farmácia das ruas em todo lugar. Brigo com a morte e não quero morrer. Brigo com a morte pra continuar. Eu não sei lidar com a solidão. Eu não sei lidar com a solidão. Meu amor. Eu não sei lidar com a solidão. Eu não sei lidar com a solidão. Ainda bem que você retornou.